Vicente, livre desvio, 2733. Limpo 01, confirmando o Whisky Faxat Lima, que chamou? É, o Olimpo 01 girando a base. Se livre base, chama na final, Olimpo 01. Manda na final, 01. Total autorizado Fortaleza, nível 310, decolagem no zero, curva esquerda, saída Momo Frote, após prossegue conforme a rota, controle 1935, transponder 5524. O solo Salvador, 54 aviado. Momo Frote, prossegue conforme a rota. Chama controle Salvador 119-35-524-9-9-1. O total, eu contei novamente o nível e a saída. Nível 3-0, como? Total correto no pai 3, reporte pronto. Trip 54. Salvador 5490. 5490, aguarde Petrolina, informação aquilo. O Sol Salvador, 4490, tem da informação, quilo? O trip, quilo confere, aguarde cópia. Guarde cópia. O vento 180 graus, 069. Gente, 35 então, autorizado. É, chame para ingresso, isso foi aqui. Livre ingresso, reporte NEA 235, pronto. 01, vai ingresso na perna do vetão no zero e iniciar a espera com curva pela direita, é, evitando o eixo de decolagem da pista 35. A gente vai ter um tráfego agora para decolar da 35. Afirmativo, iniciando curva pela direita, evitando o eixo da 35. Autorizado 380 para São Paulo Congonha, decola pistão no zero, saída da El Transição Leda, após bridge intercepta aerovia. 109.35 controle, 5533 do transponder. No 397, correto, reporte pronto. Reportaremos. Tango, tango. Trip pronto para cópia? Ok, 5390, pronto para cópia. Trip autorizado, Petrolina, nível 200, decolagem da 10, com a esquerda, saída Momo Alba para direto. 1935, controle, transponder 5535. Papá, papá, Alfa, Tango, Tango. Alfa, Tango, Tango, vai manter, por enquanto, através de Paripe, tem o tráfego decolando da cabeceira 35. Vai, pode descer para 1.000 pés, mantendo Paripe. 1.000 pés, mantendo Paripe, Alfa, Tango, Tango. Ok, confirmando os Momo, alvo depois direto Petrolina, é o trip 5490. Trip correto, reporte pronto. Quando era pronto, 5490. Total autorizado, reporte táxi. O senhor já tem autorização do 983? Confirma o nível que o senhor solicitou? O do repetitivo, senhor, 380. Nós estamos prontos para a cópia aqui, há 4 minutos para o pushback. Ciente, eu estou autorizado 3,6, o senhor aceita? Aceita, 360. Confirme a rota que o senhor preencheu, foi pela Peruísque 50? Pela Peruísque 50. Ciente, senhor, está autorizado, Guarulhos no nível 360, na Peruísque 50, decolagem no zero, curva direita, saída da Euleda, após Leda, voa direto, Bidev. O controle 1935, torre 1862, e o transponder 5527. Autorizado então, conforme nível 360 para Guarulhos, a aerovia é Peruísque 50, decolamos da pista 10, a primeira curva direita cumprindo o perfil da Dael Leda, após Leda direto Bidev, a frequência do controle de 119.35 na torre 118.6 e o transponder 5527, a nossa posição é de número 5. Gente, não, o reporte busca, o planejamento correto. Reportará. O céu tá passando 1500 já, o Whisky Foxtrot Lima. Gente, o Whisky Foxtrot Lima, controle 119, decimal 35. Controle 1935, Whisky Foxtrot Lima. Alfa Tango Tango, autorizado agora pro da rotatória. O Whisky Foxtrot Lima já passando, já passou 1500, tá subindo pra 2000. Pro da rotatória, o Alfa Tango Tango. Contato radar, suba nível 100 da presente, saída Momo. Livre base, chamará na final da 100. 01 está ingressando na perna do vento. Afirmativo. Pronto a cópia? Pronto cópia, 3602. Então 3602 está autorizado, porto seguro, nível 300, decolagem da pista 10, curva direita, saída da Euleda Bidev, controle 1935, seu transponder 5537. Decolada 10, curva direita, da El, Leda, Bidev, 5537, transponde 935, controle, 3602. O acompanhamento foi correto, reporte pronto no portão 7. Reportará, grato. Lima, da presente em rota Macaúbas. Pena, o Fox Trot Lima. Livre uma centena. Livre Lima. Vitório, Alfa Tango Tango. Gente, o Alfa Tango Tango, direto para a Macaúbas, autorização de pouso. Confirme. Continue a aproximação e aguarde a autorização de pouso. Está aguardando a autorização, Alfa Tango Tango. A modificação das regras? Expletou a modificação, o Lima. Tente, estimar de pouso. 1235. 1335, confirme. Eu seria 1305, o Fox Trot Lima. 1305, nível 085? 105, o pouso é 1335. 1335, nível 105, gente. Uno na final, contra embaixo travado. Parabéns. Descarga 917, centro 1550009. Autorizado, pouso Alfa Tango Tango. Mas qual é a condição de ir na final da 917, Alfa Tango Tango? Para a final da 917, trem baixado e checado Alfa Tango Tango. Condição meteorológica na final da 917? Tá com a chuva aqui no final da 917. Corrigindo, Olimpo 01, tocou Meteor 30, curva esquerda, 1000 pés, mantém a perna do vento. Trabalhando vento 1000 pés, 01. Salvador, total 991 para o táxi com 03 a bola do 3020 e autonomia perto do Natal. Limpo 01, copiou? Afirmativo, reportará girando base 01. 8862, altímetro 1015. Apenas confirmando a frequência do controle, 199.35. Autorizado táxi, via BAC, Juliette Alfa, ponto 0, torre 118.6. Estado 1015, controle 1.3, correto, por favor. Pushback, acionamento, bom, 397, posição 3. Salvador, bom, 397, pushback, acionamento. Pushback, acionar, chame táxi no 397. Bora, táxi. Olimpo 01, tem toque remetido no 0 autorizado, vento 160 graus, 109. Autorizado toque remetido, 01, girando base em algum momento. Serviço radar encerrado, chame de aos 120, 1. 01, graças. Controle, autoriza o desvio de 10 graus à direita para livrar formações, é Whisky Fox Trot Lima. Sente do desvio, Whisky Fox Lima. Baixo travado. Tráfego. 01 na final com o trem baixo travado. Afirmativo, vento 150 com 10. 01. A linha mantém 1-0, total 9-9-1-1. Esquerda, 1 mil pés, perna do vento 1-0. Esquerda para perna do vento 01. 9911 para informação de tráfego. Eu tenho um P3 na perna do Venta 10 no mil pé. Não interfere com o seu tráfego. Autorizado no 0, vento no 50 graus, no 09. 5, autorizado para o chamar que assinar, chame táxi. Autorizado, reportará para o táxi, 1983. Táxi 1397, nosso POB 82, estamos alternando galeão, autonomia 4,20. Olimpo 01360 pela direita, mantenha a perna do vendão no 0. 01360 pela direita. Obrigado, bom trabalho. Como 798. Gol 397, está no ponto de espera da 1-0, pronto. No 397, ali mantém 1-0. Ali mantém 1-0, no 397. Total 9911, decolou 37, controle 1119, decimal 35. 1935, sente. Controle total 9911, decolou na sua escuta. Total 9911, bom dia, contato radar. Mantenha a prova até passar 2 mil pés, após esquerda, Momo. Informação de tráfego, tem um P3, 1 mil pés, perna do vento 1-0, não interfere com a sua decolagem. Decolagem autorizada 1-0, vento 1-40 graus, 1-0-9. Ok, está visual com o tráfego, vai iniciar a decolagem 1-3-9. Está livre ingresso na perna do vento, 201. Ativo. Olimpo 01 na longa e perna do vento aguardando a liberação da pista. Negativo, mantendo perna do vento 01. Táxi Gol 1983. 175. POB, 3 horas e 46 minutos de autonomia, alterna galeão. 1983, livre até a ponta de espera, lá torre 1862, altimetro é 1015. Só confirme o POB, por gentileza. 1-7-5. Ok, 1-7-5, bom voo. Muito obrigado, ponto espera torre 8-6, obrigado. Autorizado gerar base, sinal 1-0, vento 1-4-0 graus, 1-0-9. Autorizado, toque emitido 1-0. 0-1, autorizado, toque emitido da 1-0. 1-3-9-7, decolou de Salvador 3-9, controle 1-1-9-3-5. 1-9-3-5, obrigado. controle Salvador, com 397. Bom, 397, bom dia, contato radar, saída da EL. Saída da EL, com 397. Cruta, tá o 9919, né? Prossiga, 9919. Qual que me atualizou pro de Momo? Aguarde. Salvador, Salvador, bom dia, Gol 1983. Próximo ao ponto de espera, tá pronto, visual, com a nave na final. 93 após a passagem do P3 na curtíssima final, ali mantém o 90. Sim, a gente passando o Orion, a gente ali mantém 983. Trip 5490, pronto para push e aceleramento. Livre, chame o táxi. Arma táxi. Feita alterna, 13325. Feita alterna, 13325, 8 Fox Trout Lima. Bom dia, bom trabalho. Bom dia. Controle Salvador, Gol 1260, informação Kilo cruza 190 ao 150. Bom dia, Gol 1260, desça para 080, após desvios, Proid Itap. Positivo para 80, após desvios, voa Itap, 1260. Gol 1983, informação de tráfego, tenho V3, pé na 210, no meu pé, não interfere com essa decolagem. Decolagem autorizado no zero, vento 140 graus, 109. Vento, tráfego aqui à nossa esquerda, aqui decola, Gol 1983. Perna do vento. Longa perna do vento, limpo 01. Ah, perna do vento, 01. Total 9911, passar nível 130, direto front. Após 130, front, certo. Uno 260, tomando pro de TAP. Ciente, desça o 080, Gol 1260. 80 para o Gol 1260. Autorizado gerar base para final, 1201. Não, autorizado base para final. Controle 1-1-9-3-5 obrigado, bom dia. Bom dia. Olimpo 01, autorizado, toque remetido no 0, vento 140 graus, 109. 01, toque remetido no 10. Bom dia, Gol 983, contato radar, saída da... Ael, sobe ao... 360, contato radar com 983. Daiel sobe ao 360, Gol 1983. Azul 4207 via Bonf, desça 2000 pés, ajuste 10 no 5, reporte localizador. No 5 e solicita para a esquerda 10 milhas a 170 para evitar formações, 4207. Está livre desvio, reporte estabilizado, localizador 10, Azul 4207. faça livre de desvio a reportar estabilizado no localizador da 1-0, 4207. Corrigindo, curva esquerda, perna do vento no meu pé. Curva esquerda, perna do vento, Olimpo 01. É circuito no 17? Vamos até o farol da base. Para coordenação, escute a Lima. Está pronto para táxi com 58 no PAB. Alterna Aracaju e 4 horas de autonomia. Livre táxi Juliette, no ponto de espera da 10, torre 18, meia dúzia, altímetro 1015, bom voo. Ei, pela Juliette, ponto de espera da 10, 118, meia dúzia. A torre. Paulo Salvador, Alfa Tango Tango. Alfa Tango Tango para Petrolina, número 2 para cópia, uma centena, Momo Albo, só minutos. Sim, é só para confirmar o plano que eu. Que eu tentei falar com a sala, eu consegui ainda, vai ter melhor que faz 3. Se o plano está para 13 horas, para Petrolina, já está no nosso sistema já. Ah, para onde é que a produção vai para o site 3, obrigado. Ok. Salvador, bom dia, 3, bom dia, 3296, data, informação Lima. 3296, bom dia, chega da Mari, sou 050. Descendo 050 na Mari, 3296. Fala Ayrton. Fala baby. Tudo beleza? Tranquilo, tá chegando com o voo do 9:30? Isso, 9:30. Falou, um abração. Boa. 935. Acione 01, 2, 3, responda. Vai falar do 17, para a direita, no meu pé, para o da barra. 01, 2, 3, responde. 719, 3. Rapaz, já passar no corredor Axé, efetuar algum circuito de tráfego 17? Negativo, senhor. Ok, seguinte, chame agora por para táxi de decolagem, antes de caminho 15, bom voo. Terra, graças. Solo para 3602 para o táxi com 212, com 5, 3 horas e 30. Como 5, rebote localizador. Duna, 2 mil pés. Com 1015, voo no 260. Trip 5, 490, ponto de espera da 10, pronto. Ultrapassou um pouquinho.